uma associação, né? E se a gente não poderia já ter uma reunião antes para pensar como é que faz para se constituir, né? O que que precisa, quais são os requisitos, para a gente já ir pensando no momento que chegar nisso, né? Tá, essa parte de como faz, a parte burocrática, é realmente com o fornecedor, porque aí quem vai falar é o advogado, o contador, né? O que dá para a redinha fazer é entender se ela quer, por que ela quer, qual é o objetivo. Isso é o principal, porque às vezes alguns grupos acham que faz sentido, outros falam, não queremos. Ou, então aí pode ser, ah, não, então vamos criar um grupo com os empreendimentos que tem esse interesse, né? Porque cada um está num nível de desenvolvimento, digamos assim, né? Então, alguns falam, não, a gente está começando agora, não vamos abrir um CNPJ. Outros falam, não, a gente quer. Aí, entender primeiro isso, por que quer, né? Aonde quer chegar, por que tem um CNPJ? A maior parte da... A principal motivo é para comercialização, muitas vezes, né? E também para conseguir, por exemplo, ah, eu quero ter autorização para uso do espaço X, eu quero receber doação de equipamento. A maior parte das vezes você precisa ser associação sem fins lucrativos, né? Então, pode ser isso também. É, eu acho que se quiser... Qual região você é? No Sudeste? Oeste, isso. Se você quiser fazer isso de elencar para que a gente quer e elencar todos os pontos, já é um bom começo. A Oeste, a Gisela mandou um e-mail, eu acho que eu vou na próxima reunião, só não lembro que dia que é agora. Ela mandou um e-mail reforçando, aí a gente pode ver isso também, porque se eu quero só, eu quero uma entidade de apoio para assumir espaço, por exemplo, né, que eu acho que é o caso de vocês, é uma coisa, mas se eu quero também fazer venda, aí eu tenho que pensar em outras coisas, porque nem sempre dá para comercializar com a associação, tem algumas burocracias aí para conseguir isso, então é importante saber onde quer chegar e se de fato a redinha quer, quanto redinha, né, é isso, mas é super possível de fazer, tá? Tem, isso.